plano prossegue. A torre 18, o controle 119.8 e aciona 5115. 380 para Confins, via adequada 90, com curva direita, subida da EL, da EL Leda, pós Leda Bridge, Bridge Upper Zulu 16, 198 controle, 5115 no transponder azul, 4209. Está correto, azul, chão pronto. Reportará. 0. 2000. Livre pouso, fogo 1076? Livre, livre pouso 10, 70 graus, 129. Pouso autorizado, 1076. O 604, 169 a bordo, 3 horas e 32 de autonomia, oceano na Recife. O 604, está autorizado, táxi Juliette Alfa, 186 torre no ponto de espera, 1010 o ajuste. Táxi Juliette Alfa, torre 1186, o Gol no 604. Botão 3305, aguarda o tráfego da Gol que está prosseguindo para o ponto de espera. Após o Gol, está autorizado ingresso no portão número 7. Ativo, após o Gol, está livre ingresso no portão 7, 3305. 5 atualizado, reportará. São 5 agora na proa 70 para interceptar o localizador. Solo 76, solo 52, libera direita, solo 29. Libera direita, solo 29, está quase estabilizando. Utilizando com a pista vista 5595. Cinco, cinco, no quatro, chame torre, um na noite, desce uma meia. 108.6, boa. 076, prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando ingresso no pátio 1. 076. Salvador, o Unomia, Gol Unomia 04, boa noite, ponto de espera da Uno 0. Gente, mantém o ponto de espera, Unomia 04. Mantém o Unomia 04. Rápido 209, pronto para pushback acionamento no portão 8. Portão 8, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Janeme é 3-1-3, chame centro Recife, frequência 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5-1. 3-3-2-5, alternando 2-5-8, com centro Recife, Janeme 6-3-1-3, boa noite, bom serviço. Janeme é 3-1-3, secundária 1-2-5-1. 1-2-5-1, obrigado, 6-3-1-3. Fico 115 livre, pouso no 0, 70 graus, 10 nós. Eu me posso. Uno 604, ali mantém no zero. Uno 604, ali mantém pista 10. Uno 076, portão 62, autorizado ingresso. Portão 62, autorizado ingresso, agora 076. Livre à direita, solo 219. Direita 1219, 5. Boa noite, eu tripe 5. Quatro 209, pronto para o táxi com 86 a bordo. Autonomia de 2 horas e 50, alterna Galeão. Galeão 86, 12h50. O azul 4209 aguarda o tráfego da Gol que está estacionando no 612. Após o gol, está livre até o ponto de espera. Torre 186, 1010 o ajuste. 1010, aguarda o gol que está parando no 612. Posso autorizar o ponto de espera? 186. Obrigado, mais. Trip ingresso à esquerda para aquilo, pátio 3. Aguarde, corrijo, é posição 3 no pátio 3. Está ingressando aquilo agora para a posição 3 do pátio 3. Refrero e informou agora para a posição 2, ok? Posição 2. Ok, posição 2 do pátio 3. 3, 5, 5. O número para pouso número 1? Número 1, Rio 5972. Acelerar um pouquinho a velocidade. BV, ajustar de velocidade, X5972. Aumentando para 280. 7, 5972. Quatro decolou 59, chama o controle em 198, boa noite. 198, boa noite. Dessa via para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS, que foi após estabilizar o localizador. Afirmativo via, chegada, Rio 192 para 2000 pés, reportará estabilizado no localizador. Voo 604, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída Momo. Cumpra o perfil da saída Momo. Sobe 370, saída Momo, voo 604. Salvador, boa noite, TAM 3178, centro da TAM. TAM 3178, acionando identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 060. Mari, 060, 3178. Xanay 6224, desça via para 3 mil pés, que é legal, no 000. Bom, Xanay 6224, via para 3 mil pés. Rio 5972, iniciando a redução. Rio 5972, informe a velocidade. Está reduzindo para 250 nós. Rio 5972. Rio 5972, inicia a redução para 200 nós. Reduzindo, senhora. Era no 4209, autorizado a linha de decolar 70 graus, uma dúzia nós. Autorizado a linha de decolar 4209. Chiné 6224, informe a velocidade. 240. Reduza para 220 nós, informe que o tráfego de UP7 está a 12 horas, 13 milhas, mantendo 2 mil pés, é o Boeing 722 da Rio. Gente do tráfego e reduzido para 2009, Chiné 6224. Localizador Rio 5972. Rio 5972, chame torre 1 no noite, décima meia. 786, chamará. Chané 6224, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, após estabilizado no localizador. Para 2 mil, fumaria estabilizado no ILS X-Way, chané 6224. TAM 3178, dessa via. Para 2 mil pés, QNH 1090. Via 2000, 1090, tá 3178. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4209, saída da El Paz. Azul a 1.700 pés. Azul 4209, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Da EL 380, 4209. 5972, passou externo com o trem baixo travado. Livre pouso no 070 graus, 1295972. Livre pouso para Rio 5972. Gol 1604, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Recife 2685, alterno 2545, boa noite, de volta. Oxané 6224, chame torre 1 no 8.6. Oxané torre, 6224. Oi, Salvador, boa noite, Oxané 6224. Está 3 milhas do externo. 6224, continue a aproximação no 0, vento 70 graus, 1129, 6224. 6224, continua a aproximação e aguardando a sua autorização. Nove sete dois, solo 08, libera a direita, solo 29. Solo 29, chamará. Livre até o Pátio 3, Alfa Kilo. Alfa Kilo para o Pátio 3, 5472. Afirmo, 70 graus, 10 nós, pista no 0, 6224. Autorizado, pouso não no 0, 6224. TAM 3178, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado, TAM 3178. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3305, com informação Tango. 3305 para Recife, agora de bola. Na sua escuta. Quatro solos, 1-1, libera a direita, chame solo 2-9. 2-9, 2-2-4. Solo Salvador, chame a 6-2-2-4, boa noite. Boa noite, ingresso na Quilo para o pátio 3. Após Quilo, pátio 3, pátio 1 está autorizado ingresso, portão 0-1. Quilo, pátio 3, confirmando e portão 0-1. Meia 224 é afirmativo, é Alfa, Quilo, ingresso no pátio 3, devido a Alfa estar impraticável aí, entre a Quilo e a Juliette. Após o pátio 3 está autorizado o pátio 1, posição 0-1. Afirmo, então chame a 6224, Alfa, Quilo, pátio 3 e posição 0-1, obrigado. Azul 4209, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.25, obrigado, boa noite. Salvador, uma boa noite, 1074, autorização para Guarulhos, tem informação ativa, 2006. Estabilizando o visual, TAM 3178. TAM 3178, chame torre 1-1-8-6. 2-6, obrigado, TAM 3178. Colagem no zero, esquerda, pro Caracaju. O controle 119.8 e aciona 5120. Nasceu autorizado Recife, nível 330, Beruíche 58, decola da 1-0, pro esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1-1-9-8, transponder 5120, 3305. 3305, chame pronto, puxa o estacionamento. Portará 3305. Torre Salvador, boa noite. Tá 3178, trem baixo a casa. 3178, boa noite, livre pouso, 70 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, ou na 3178. posicionamento da 3305 no portão 7. 3305 no portão 7, está autorizado. Livre, então, 3305. Chegou 074? Afirmativo, Guarulhos está autorizado, 360, a rota Prewhisky 50. Decolagem pista no zero, direita, da El Leda, após Leda, Bidev. Controle 1198, aciona 5117, o gol no 074. Autorizado 360, decolando a 10, direita, da El Leda, Bideb, 19-8, 5-1 no 7, na Prewhisky 50, gol no 074. Chame pronto. Vou te chamar. Boa noite, o TAN 3178. Boa noite, 3178, ingresse Kilo, pátio 3. Mantenha o pátio 3, aguarde ingresso, pátio 1. Kilo, pátio 3, mantém pátio 3, aguarde ingresso.